Parabéns, porque é um percurso muito, muito inspirador numa história que já tem a duração suficiente para se perceber que estamos perante um projeto sólido. Uma história que conheceu uma empresa que nasceu em determinadas circunstâncias, que soube evoluir, que encontrou nova ambição, que se projetou internacionalmente, passou a servir outros mercados e, dessa forma, demonstra uma solidez que, aliás, é exemplificada na visão daqueles que lideram a empresa e também na pujança dos seus colaboradores, que, por isso mesmo, merece os parabéns do Ministro da Economia. E aqui está a razão do meu agradecimento. É que a história da Pureva exemplifica exatamente isto que eu ando a dizer. Não é uma história que se conta assim no ar. É feita de muitas e muitas empresas inovadoras, com visão, com ambição, com a capacidade de formar, de motivar, de empenhar os melhores recursos humanos, de ter ambição de conquistar os mercados globais e de continuar a procurar este processo de crescimento, de melhoria contínua, de relevância para com os clientes. Este senhor Presidente do Conselho de Administração, senhor CEO ibérico e para o UK da Pureva, este é um exemplo que ilustra precisamente o percurso que o nosso país deve continuar a fazer. Um exemplo como o da Pureva, aquilo que espera o nosso país é seguramente uma década forte de crescimento, de prosperidade, partilhada por todo o território, por toda a nossa população. Muito obrigado pelo exemplo que fazem, muito obrigado pelo vosso trabalho, muito obrigado pela vossa visão e ambição. Muitos sucessos, estou mesmo convencido que deveste dizer que o câmbio.